graça dentro da graça. Se a poesia fosse só poesia, ela não seria garça. Ou você acha que a pantera só é pantera e não a mancha, o susto, o lusco e o fusco no meio da floresta? Se a poesia fosse só poesia, ela não teria graça. E a pantera, se fosse só pantera, só seria fera. A coisa é outra coisa nas vísceras daquela coisa. A mão que fura a luva, a linha que vaza o fundo abismo da agulha. Leio o poema, mas o que de fato leio pode ser planície ou pode ser um dorso. Ora é um deserto, ora é o pelo ouriço de um bicho sem rosto. O amigo não tema sair do eixo ao ler um poema que não é mais poema. Um poema é assim uma coisa quando começa, depois toma daquela coisa sua oculta sombra. De cá é lua, de lá é cinema.